Entenda, acabou. Canal Total Sucesso, Alisson CDs e M Divulgações. Portal do Arrocha. Pegue suas coisas e vai embora. Nossa relação acaba aqui. Tá perdoado, só quero evitar que você um dia bate em mim. Melhor prevenir do que remediar. Entenda, acabou. Eu já não te reconheço. Você mudou e não foi pra melhor. E esse seu jeito está me dando medo. Entenda, não quero ser mais uma nesse mundo que apanha do seu companheiro. Caro Divulgações. Oi, meu gordinho. Hoje você levanta a mão e esse tem me bater. Amanhã pode ser diferente. Só quero evitar pra não acontecer. Espero que você entenda e se ponha aqui. É como diz aquele ditado: melhor prevenir do que remediar. Entenda, acabou. Eu já não te reconheço. Você mudou e não foi pra melhor. E esse seu jeito está me dando medo. Entenda, não quero ser mais uma desse mundo que apanha seu companheiro e fica refém desse medo profundo. Murilo apoiador, minha.